Emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. É o SPAC, que é o espaço dedicado à educação, à educação básica, reservado pela Rádio Fiscar para a educação básica. Nesse espaço, alunos, professores, enfim, qualquer pessoa interessada em educação pode aqui expressar o seu ponto de vista, dar sua contribuição. E, frequentemente, nós trazemos para cá alunos que mostram aqui os seus dotes, sejam eles intelectuais ou mesmo artísticos, trazemos frequentemente cantores, bandas, enfim, você, aluno, seja de qualquer escola, mesmo que particular, vem aqui, vamos bater um papo com a gente, vem mostrar a sua música, enfim, as suas capacidades literárias, enfim, o espaço é para vocês. E também trazemos professores que aqui mostram seus projetos pedagógicos, pessoas da comunidade de uma forma geral que algum conhecimento possa passar para a nossa meninada. E hoje nós temos aqui dois colegas, dois professores, a professora Guadalupe Pereira Gomes. Boa noite. Tudo bem, Wanda? Tudo bom, Tony. Que é vice-diretora da Escola Jesuíno de Arruda e também com o professor Josenildo Pereira Ramos, que é professor de Geografia, né, também matemática, também lá da Escola Jesuíno de Arruda, e que também tem uma outra atividade, né, paralela, que é de contador. E é nesse aspecto que ele vem aqui conversar conosco, já que a gente está em época de declaração de renda, né? Então ele vai dar umas dicas aqui para a gente como fazer a sua declaração de renda. Então o bate-papo hoje é mais para os pais do que para os alunos, né, professor? É mais informativo, né, Tânia? Mais informativo. Nessa época, inclusive, que o pessoal está correndo contra o tempo, porque todo bom brasileiro deixa para a última hora, né? Aí o Josenildo vai estar trazendo algumas informações importantes nesse sentido. Nós estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E aí, tudo bem, Nildo? Tudo bem, professor? Professora Guadalupe, boa noite. Boa noite aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui de novo, novamente, né, podendo colaborar com os amigos. Então, Nildo, vamos começar então, né, o nosso bate-papo sobre esse assunto. Quem é que precisa fazer a declaração de renda? Tem obrigatoriedade de apresentar a declaração de ajuste de imposto de renda os contribuintes que durante o ano de 2013, né, tiveram rendimentos, né, acima de R$ 25.600. Também aquelas pessoas que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000. O que seriam esses rendimentos isentos e não tributáveis? Por exemplo, uma pessoa que é participante de uma empresa, ele é cotista de uma empresa, ele é sócio de uma empresa. Essa pessoa, ela recebe rendimentos tributáveis, que são os prolabores, e recebe também os rendimentos não tributáveis, como, por exemplo, a distribuição de lucros. Se por acaso essa pessoa não teve rendimentos tributáveis, não recebeu prolabore, mas teve distribuição de lucros, recebeu dividendos por conta da sua participação na empresa em valores superiores a R$ 40.000, por exemplo, essa pessoa também está obrigada a apresentar a declaração de ajuste de imposto de renda. Uhum. Outra obrigatoriedade é para as pessoas que têm bens superiores a 300 mil reais. Então, se a pessoa tem um carro, se tem um apartamento, se esses bens não somam 300 mil reais, ela não está obrigada a apresentar. Mas se somam mais que 300 mil reais, ela precisa apresentar a declaração de imposto de renda. Mesmo que ela não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de 25.600, mesmo que ela não tenha recebido rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil. Mas se ela tiver bens que superem 300 mil reais, ela precisa apresentar a declaração. Mesmo que esses bens tenham sido os mesmos do ano anterior? Mesmo. Se for mais que 300 mil, ela precisa declarar. E deixa eu fazer uma pergunta de curiosa aqui, Josenildo. No caso de pessoa que, por exemplo, recebeu uma doação ou recebeu uma herança, existe também um valor para isso ou, independente do valor, ela tem que declarar? Herança é tida como rendimento, né? Então, se faz necessário ela apresentar. Então, se cair dentro desses valores de 25.600, vai se somar esses 25.600, porque normalmente a pessoa não recebe só isso, mas se for o caso, né, ela precisa declarar. Né? Ela tem que mostrar para a Receita Federal qual a origem dos seus rendimentos, qual a origem dos seus ganhos, de onde que veio aquele valor que está na sua conta, ou de onde veio aquele, qual a origem daquele bem que ela adquiriu, né, durante o ano. Então, se ele recebe uma herança, precisa ser declarado. E deixa eu fazer outra pergunta. A partir de quando, porque eu me lembro de uma época que as pessoas que não precisavam fazer declaração, mas por conta do CPF, para não ficar inativo, precisava fazer a sua declaração independente desses valores. Isso não acontece mais, ainda acontece? A partir de quando? É uma pergunta interessante, porque muitas vezes as pessoas tocam naquela questão que se chama, que eles batizaram de declaração de isento. Né? Essa foi uma exigência que a Receita Federal impôs a todo contribuinte que tivesse CPF, mesmo que ele não tivesse obrigatoriedade de apresentar a declaração de imposto de renda, mas todo ano ele era obrigado a ir lá e fazer a sua declaração, né, de isento. Fazer esse cadastro, senão ele ficaria, né, em condição, né, de invalidar o CPF, não era isso? Ficaria, o CPF ficaria em uma condição, né, de pendente de regularização. Essa foi a exigência que se extinguiu em 2010. Né, 2010 foi o último ano, né, que teve essa exigência. Ou seja, 4 anos não precisa mais fazer essa declaração. Não precisa. Se você está abaixo desses 25.600. Isso. Outra coisa que ainda é muito perguntada, vou aproveitar o gancho aqui da professora, pessoas que têm empresas inativas. Até 2010, mesmo que a pessoa tivesse uma empresa inativa, que ela não tivesse ganho nenhum, mas pelo simples fato do seu, de ter ao seu CPF vinculado um CNPJ, ela era obrigada a fazer uma declaração de imposto de renda, mesmo que seja uma declaração zerada. Ela era obrigada, senão ela ficava pendente, né? E tanto que, ainda a semana passada, me deparei com uma pessoa que estava pendente de regularização ao seu CPF por conta de anos anteriores a 2010, ela não ter feito essa declaração. Né? E aí, pelo simples fato dela ter uma empresa, né, embora essa empresa estivesse inativa, pelo simples fato de seu CPF estar vinculado a um CNPJ, ela era obrigada a declarar. E teve que pagar por cada declaração que não apresentou e que apresentou posteriormente com atraso, R$ 165,74 de multa por declaração. Né? Mas essa obrigatoriedade se extinguiu em 2010. Tanto a declaração de isento, como também a obrigatoriedade de apresentar a declaração de quem é sócio de empresa. Tá. E deixa eu fazer outra pergunta. Se eu, por descuido ou displicência, seja lá o que for, não declarar, e eu estar dentro da faixa de declaração, o que pode acontecer comigo? Bom, primeiro, que quando você for colocar, se passar do prazo, quero aproveitar aqui, entrar no prazo, nós temos até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril para apresentar as declarações. Né? a um minuto do dia 1º de maio, você já está em atraso. Então, a hora que se, as declarações que forem recebidas pela Receita Federal a um minuto do dia 1º de maio, já vai gerar a multa de R$ 165,00. Então, já, essa já é uma consequência. Né? É, a consequência maior é que, se tiver acumulado 3 declarações sem apresentar, o seu CPF certamente vai ficar pendente de regularização. Né? Agora, até 2 declarações, o CPF ainda permanece irregular. Porém, imagine a seguinte situação. Você vai a uma Caixa Econômica Federal e vai fazer um financiamento de uma casa, seja ele qual for. Estamos no dia 10 de maio, né, e você não apresentou a sua declaração. Você estava dentro da obrigatoriedade e você não apresentou a sua declaração. Aí a Caixa Econômica, né, vai puxar, né, uma CND, Certidão Negativa de Débitos, junto à Receita Federal sua, e vai constar uma pendência de declaração. A CND não vai sair. Então você vai estar impossibilitado de fazer, né, o seu financiamento enquanto essa pendência não for regularizada. Tá, mas esse financiamento eu teria problema só se fosse feito na Caixa ou em qualquer banco? Qualquer instituição que, por norma, fosse puxar uma CND sua, né, não necessariamente vai constar. O CPF vai estar regular porque ainda não são 3 declarações pendentes. Mas, se em algum momento alguém precisar puxar uma CND, vai acusar. Né? Não... Agora, vai chegar ao extremo se ficarem 3 declarações, e aí o status, quando você consulta lá no site da Receita Federal, aparece lá pendente de regularização. Né? Outra consequência, principalmente aos correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, né, da outra vez eu tive a oportunidade de colocar, é bom que os correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil mantenham a sua situação com a Receita Federal em ordem, porque constantemente essas duas instituições financeiras puxam o CND dos correntistas, e se por acaso houver alguma pendência, mesmo que o CPF esteja numa condição regular, mas não vai sair CND, então você vai ter a sua conta corrente bloqueada até que a regularização seja feita. Então, essas são algumas das consequências de não apresentar a declaração. José Nildo, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Palavras ricas que martiriza e fica dentro de um coração da felicidade morta, que a saudade conforta, trazida de uma paixão. Saudade eu tenho de alguém, uma saudade que vem de uma distância sem fim. Será que ela também, na falta de um outro alguém, sente saudades de mim? Pensando, meus olhos vivem chorando, não tenho felicidade, estou morrendo aos poucos, o que me deixa mais louco, tanta saudade. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com os professores, a professora Guadalupe Pereira Gomes, que é a vice-diretora da Escola Jesuíno de Arruda, e o professor Josenildo Ferreira Ramos, também professor da Escola Jesuíno, mas também contador. E é nessa condição que ele está aqui conversando conosco hoje, falando um pouco sobre declaração de renda, aqueles que precisam declarar, prazos, etc. Josenildo, com relação ao CPF, né? A partir de quando você aconselha a pessoa a tirar o seu? Há alguma restrição? Como é que é? Hoje, tá, você pode tirar o CPF a partir do momento que você tem já a sua certidão de nascimento. Não tem mais idade mínima. Né? Não tem idade mínima mais, não. Né? Uhum. Hoje a gente vê crianças aí que já com pais que tirando o CPF das suas crianças, né? Com um ano, dois anos, enfim. Né? Mas para fins de declaração de imposto de renda, tá? se os pais colocarem os seus filhos como dependentes, se puderem. Né? A obrigatoriedade de mencionar o CPF na declaração de imposto de renda é se os filhos forem maiores de 18 anos. Né? Embora ele possa ter CPF sendo menor de 18 anos, não está obrigado a mencionar o número do CPF na declaração. Agora, se o filho for maior de 18 anos, o programa vai exigir o número do CPF, né, da pessoa lá como dependente. José, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosa mesmo. Depois, com a informatização e com a facilidade do acesso de declaração pela internet, você tem dados se isso aumentou bastante a arrecadação da Receita? Houve uma mudança nesse sentido a nível de governo? Houve sim um maior controle da Receita Federal, mas não só por conta do advento da internet, a facilidade, né, de como as pessoas têm para apresentar a declaração. Mas houve sim uma arrecadação devido aos mecanismos de controle que o governo implantou. Né? Como, por exemplo, até uns dois anos atrás, as pessoas faziam a sua declaração de imposto de renda e, na expectativa de ter uma restituição maior, elas lançavam lá, desmedidamente, por exemplo, despesas médicas. Né? Colocava lá o que bem entendia na expectativa de receber. E contava com um pouco de sorte de não cair na malha fina, o que era muito difícil para o governo controlar. O governo não tinha parâmetro para dizer se aquela informação que o contribuinte estava colocando na declaração era verdadeira ou não. E a Receita Federal ia por estimativa, pegava num sorteio aleatório lá e falava: você vai me explicar por que você colocou. Como a Receita não tem pessoal para fazer isso com todo mundo, então a maioria das pessoas, né, usavam desse expediente para ter uma restituição maior ou pagar menos imposto. Ocorre que a Receita, percebendo, né, dessa artimanha dos contribuintes, ela instituiu a DIMED, a Declaração de Informações Médicas, onde os hospitais, as clínicas, né, os profissionais de saúde, todos aqueles que prestam esse tipo de serviço são obrigados a apresentar, né, essa declaração. E com isso há um cruzamento de informações. Quando você faz a sua declaração de imposto de renda hoje, você é obrigado a informar exatamente aquilo que você pagou para o seu plano de saúde, exatamente aquilo que você pagou na sua consulta médica, porque o seu médico, o seu plano de saúde, o hospital, ele também informou para a Receita que recebeu do CPF tal, por acaso é o seu, né, tantos reais por conta desse serviço. Então você tem que fazer essa informação. Então as informações da Receita Federal são cruzadas. Então quem ainda cai, né, no descuido de tentar burlar a Receita Federal usando o expediente de despesas médicas, certamente é um sério candidato à malha fina, né, e depois vai ter que corrigir. Então é melhor fazer certo antes, né, no começo, para não ter problema de malha fina, nem para não cair na malha fina e nem tampouco ter a sua restituição é recebida com atraso, né? Porque vai, depois que fizer o acerto, vai voltar para a fila de novo e vai ter que uma espera maior, né? Então, respondendo a sua pergunta, professora, a Receita Federal teve sim um aumento de arrecadação, mas por conta dos expedientes que ela tem utilizado para controle, né, de informações. Mas que com certeza o advento da internet, a facilidade e a velocidade da informação hoje ajudou bastante, né? Hoje a Receita Federal dispõe para a gente fazermos a nossa declaração de imposto de renda no tablet, no smartphone, né? A gente já tem possibilidade de fazer isso, né? Basta ter o aplicativo correto e você faz no seu celular a declaração de imposto de renda. Então, com certeza, né, isso facilita muito e dá mais acesso às pessoas, né, fazerem a sua declaração. E, por exemplo, você, como todo bom brasileiro que sempre deixa as declarações para a última hora, né, é possível, por exemplo, a pessoa jogar um dado não atualizado e ela mandar dessa forma, porque falta, de repente, algum documento, alguma informação, e depois ela fazer a retificação para não ter que pagar a... No caso aí, o imposto que é cobrado por atraso, a multa? Ela deve fazer isso. Se por acaso ela não conseguiu juntar todos os documentos, né, necessários para a sua correta declaração, ela manda aquilo que ela tem, né, e depois do dia 30 de abril, né, quando ela tiver, né, tudo já organizado, ela faz uma declaração retificadora. Ela mantém aquilo que está correto, né, insere aquilo que não foi mencionado na outra declaração e manda a declaração correta, né? E aí, nesse caso, ela não paga multa. Ela não vai pagar multa, né? Agora, se ela não mandar a declaração, mesmo que não completa, né, não com, na sua perfeição, aí sim, quando ela for fazer a declaração correta, se passar do dia 30 de abril, com certeza ela vai pagar R$ 165 de multa ou 20% do valor devido do imposto, se ela tiver imposto a recolher. Quais as despesas que são dedutíveis? Você... As principais são despesas médicas. A essas despesas, desde que comprovadas, não tem limites, né? Se você gastou R$ 100 mil, né, com despesas médicas durante o ano, você pode, né, você deve lançá-la. Né? Diga-se passagem que despesas médicas são a única despesa que é 100% dedutível, né? Ela vai diminuir em 100%, né, na base de cálculo lá do imposto, né? Despesas com educação, né? Para cada para o declarante e para os dependentes, né, R$ 3.260 para cada um, né? Mesmo que a pessoa tenha gasto R$ 10.000 com educação para si e R$ 10.000 para um dependente seu, só pode lançar R$ 3.260. Peraí, deixa eu entender isso. Ela só pode lançar isso ou ela pode lançar o valor real que ela gastou, mas ela só tem... Ela vai lançar... Compreendido esses 3.200. Ela vai lançar os 3.260 como despesa dedutível, né? E tem um outro campo, né, à direita, que ela vai lançar como o valor que não pode ser compensado. Quer dizer que... A diferença, ela lança nesse outro campo. Porque às vezes o recibo é maior do que o ministro. Exatamente. Acontece muito também que a pessoa às vezes paga o plano de saúde pela empresa. A empresa paga parte do plano de saúde, né? E ela, uma parte é 50% é o funcionário, 50% é a empresa, depende da empresa, proporção diferente, né? Então, é o mesmo caso, né? Existe uma parte dedutível e uma parte não dedutível, tá? Entendendo que, no caso de educação, você pode ter gasto R$ 10.000 por pessoa, né? Mas você só pode deduzir R$ 3.260. Despesas com dentistas são dedutíveis? Despesas com dentistas, despesas com psicólogos, né? Médicos de toda e qualquer natureza, né? Agora, né? A consulta oftalmológica pode. A despesa com óculos não pode. A despesa com a consulta a um ortopedista pode, mas os equipamentos ortopédicos não podem. Né? Quero voltar aqui na educação, despesas com instrução. Somente podem ser lançadas despesas curriculares, né? Despesas extracurriculares, como cursos de inglês, espanhol, né? Cursos de informática. Nenhum desses cursos pode, são cursos extracurriculares, né? Não são dedutíveis. Muita gente acha que por fazer um curso de informática, lança lá, cai na malha fina. Não pode, né? Cursos de inglês, não pode. Línguas de maneira geral, não pode, né? E a despesa com o médico pode, a não ser o hospital, né? Quando você paga a despesa do hospital, a conta vem global lá, vem no total. E aí é equipamentos, paga o anestesista, paga o médico, paga os equipamentos. Aí sim. Né? Aí pode, mas. Mas tem um limite também? Não, não tem limite. Não. Não tem. Aí você disse. José Nildo, vou aproveitar a pausa. Vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já já. Quem pode comprar sapato, não pode comprar a meia. No dia do pagamento, eu dou pulo que nem gato. Eu não posso comprar meia, quanto mais comprar sapato. Quem pode comprar o leite, não pode comprar o pão. Quem pode comprar o arroz, não pode comprar feijão. Quem a moça vai jantava, na barriga deu nó. Acelei a minha gente, quem comia uma vez só. O feijão e a farinha já sumiu da minha vista. Frango assado e leitoa, eu só vejo na revista. O que eu vou dizer agora, todo mundo acha graça. Meu vizinho faz churrasco, eu passo pão na fumaça. O homem que é solteiro não tem botão na camisa, por isso que ele casa, da mulher ele precisa. Mas depois que ele casa, deixa só a situação. Coitado não tem camisa pra mulher pregar botão. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, o espaço da educação básica. Hoje nós estamos aqui com os professores, com a professora Guadalupe Pereira Gomes, que é vice-diretora da Escola Jesuíno de Arruda, e com o professor José Nildo Ferreira Ramos, que também é contador. E hoje nós estamos conversando aqui sobre imposto de renda. Né? E, José Nildo, com relação aos dependentes, o que você teria a dizer para a gente? Quem poderia entrar como dependente? Quem poderia, né, entrar como dependente? Então, interessante essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas se confundem, né? Se confundem quem pode e quem não pode. Às vezes deixam de lançar, né, um dependente em plenas condições, e às vezes lançam um dependente que não podem, que não tem condições de ser lançado. É, vamos exemplificar. Quem é que pode, numa regra geral, quem é que pode ser dependente? É, filhos até 21 anos. ou até 24 anos, caso esse filho esteja cursando, fazendo curso superior. Claro, o cônjuge, né, não precisa ser exatamente, né, a esposa, mas porque tem muitos hoje que têm uma condição de união estável ou vive junto, né, pura e simplesmente vive junto. Então, o cônjuge é dependente direto. É. Agora, se esse filho for um aprendiz, ela tem lá uma rendazinha mínima de alguns... Eu já vou entrar nesse detalhe. Já vou entrar. Pode ser dependente também pais e avós, né? Mesmo que esses pais ou avós recebam até R$ 20.520 como pensão de aposentadoria ou pensão. Seja ele aposentado ou pensionista do INSS, recebendo até R$ 20.520, ele pode ser seu dependente, sim. Né? Agora, se ele receber mais do que isso, certamente ele entrou já na faixa de imposto de renda. Então, ele não pode ser seu dependente. Vale a pena ressaltar que muitas pessoas são aposentadas e, em um determinado momento, eles recebem ou receberam ou receberão, né, rendimentos isentos e não tributáveis. E eu tenho pego algum caso, por exemplo, essa semana mesmo eu peguei um caso onde uma pessoa recebeu de rendimentos tributáveis R$ 8.136, ou seja, ela recebeu durante o ano de 2013 um salário mínimo, ou seja, ela recebeu durante os 12 meses de 2013 R$ 678 por mês. Só que, a título de rendimento isento e não tributável, ela recebeu R$ 30.000, né? Não tem problema. O que importa são, a regra lá diz, desde que tenha recebido rendimentos isentos, desde que tenha recebido rendimentos tributáveis, até R$ 20.520. Ou seja, ela recebeu 8, ela pode ser seu independente. Ah, mas recebeu 30 mil como isento e não tributável. Não tem problema, não interessa, não está falando isso. Então, ela pode ser seu dependente. Agora, muitos filhos, né, por necessidade, por opção, começam a trabalhar, né, lá com seus 16 anos, 17 anos, né, ou mesmo fazem estágio. Né, e aí, essa pessoa passa a ter renda, passa a ter uma remuneração, né? E essa renda, seja ela de um estágio, seja ela do menor aprendiz, seja ela, né, de uma atividade profissional dela, né, você vai precisar ver se vai valer a pena você mencionar essa pessoa, esse seu filho como declarante, ou até mesmo a sua esposa, porque aí essa renda vai ter que ser mencionada, porque é rendimento tributável. Né? O único que pode ser seu dependente e ter rendimento tributável é o seu pai ou seu avô, desde que se vá até 20.520. Uhum. Se você tem um filho de 18 anos, está trabalhando durante um ano de 2013, ele recebeu, por exemplo, R$ 10.000, né, pouco mais de um salário mínimo por mês, né, você vai precisar ver se vale a pena, porque esses R$ 10.000 que ele recebeu em 2013 vai ter que ser somado à base de cálculo. Então você vai ter que... Agora, se você menciona esse seu filho, ou mesmo a sua esposa, que teve essa renda, pode ter certeza, a Receita Federal sabe que ele recebeu, teve esses rendimentos. Então, você é um sério candidato à malha fina. Né? E deixa eu fazer uma pergunta até para o ouvinte que, né, que talvez esteja pensando. Esclarece melhor o que seria tributável e o que não seria tributável, essa referência que você faz. Tá. Rendimentos tributáveis são, como o próprio nome já diz, são aqueles que provêm de renda. Né? E renda que estão sujeitas à tributação. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é assalariada e ela recebeu o ano passado até R$ 1.710. Com certeza, né, pela tabela progressiva de imposto de renda, né, ela estava isenta de imposto de renda. Né? Mas, se somado à outra renda que ela possa ter, ela excede isso. Então, ela vai ter influência do imposto de renda naquilo que ela recebeu. Seja renda de aluguel, ela pode ter lá uma, duas casas alugadas, né? Então ela tem que declarar que recebeu aluguel. O seu trabalho, da sua atividade profissional, né? Se ela prestou serviço para alguém, né, como autônomo, foi atividade remunerada. Então, toda e qualquer renda, ela é, né, passível de tributação. E dentro da tabela progressiva que é instituída pela Receita Federal, né, é aplicado ali o valor do imposto que tem que ser pago. Agora, existem algumas situações onde a pessoa está isenta de imposto, né? E quando a gente fala aqui, por exemplo, dos pensionistas e dos aposentados, né? Por exemplo, hoje, se a pessoa é aposentada, né, por doença ou por invalidez, esse rendimento dela não vem na condição de tributável, vem na condição de isento e não tributável. E algumas outras rendas que a pessoa tem, né, que não são tributáveis por conta de já terem sido tributados em uma outra instância. Por exemplo, o caso da pessoa que é participante de uma empresa, ela é cotista de uma empresa, e ela recebe os dividendos, recebe, né, a distribuição de lucros. Esses lucros são classificados como isentos e não tributáveis porque ele já foi tributado na empresa. E por lei, quando ele vai para o sócio, ele vai na condição de isento e não tributável. Né? Tá, então poderia entender a palavra tributável como sinônimo de renda que vai ser retirada imposto? Que vai ser lançado imposto sobre ela. Tá? Em um determinado momento, essa renda... Ou seja, atinge... uma renda que vai ter um desconto em cima. Sim. Né? Em um determinado momento, pela tabela da Receita Federal, pela tabela progressiva, até um determinado valor, ela está isenta. Mas a partir de um determinado valor, ela passa a ser tributada. Né? Ela pode estar isenta porque não atingiu, não passou do primeiro índice da tabela. Mas a partir do momento que ela atinge o segundo estágio, ela já sofre tributação de 7,5%, de 15%, de 22,5%, até mesmo 27,5%, conforme, né, o volume da renda. Okay? Tá. Não, acho que ficou claro até para o nosso ouvinte, porque às vezes a gente usa palavras técnicas, né, Toninho? Verdade. E às vezes o ouvinte que é leigo, né, do assunto, fica meio que sem saber exatamente o que está sendo dito. Deixa eu dar um exemplo bem claro, usando um dependente. Né? Então, nós falamos aqui que o seu filho pode ser seu dependente da declaração. Agora, se ele trabalhou, se ele teve renda, né, essa renda tem que ser somada, né, à renda do declarante principal. Então, num exemplo bem típico aqui, vamos imaginar, tá, que o declarante, a pessoa que está fazendo a declaração, é o titular da declaração, ele recebeu durante o ano de 2013 20 mil reais durante o ano todo. Né? Mas em algum momento ele teve uma retenção na fonte, porque ou ele fez muita hora extra, recebeu uma premiação, em algum momento ele teve uma retenção na fonte. Aí ele fala o seguinte: ah, eu vou declarar porque eu quero receber isso de volta, é um direito dele. E ele só vai receber se ele de fato declarar. Aí ele vai e lança um filho dele independente. Só que esse filho, em algum determinado, durante o ano, ele também trabalhou e recebeu, vamos lá dizer, os 10 mil reais. Se você somar os 20 de seu e mais os 10 do seu filho, você já ultrapassou os 25.600, que é o limite de isenção. Então, sobre a renda total sua e do seu filho, que dá 30 mil reais, você já vai ter um imposto a ser, né, a ser cobrado pela Receita Federal. José Nildo, nós vamos fazer um último intervalo e voltamos já já. Vivendo contrariado, o desprezo da morena deixou meu coração machucado. Até o pé de rosa branca está murchando e não dá mais flor. Parece que adivinha que já morreu nosso grande amor. Amor, aonde troca do meu amor, a morena fez só ingratidão. E a malvada tristeza veio morar em meu coração. Não faço mais serenata, vivendo aqui não tenho alegria. Vou embora pra bem longe, viver no meio das cantorias. Que tem viola, eu chego e não quero mais sair. A saudade me maltrata, quero rever o meu povo amigo. Se Deus quiser, amanhã estarei nos braços do amor antigo. Vou rever a minha gente, aqui eu não posso mais ficar. Se não for o quanto antes, esta saudade vai me matar. Que tem viola, eu chego e não quero mais sair. Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com a professora Guadalupe Pereira Gomes e com o professor José Nildo Ferreira Ramos. E estamos falando sobre imposto de renda, né? Já que o professor José Nildo, além de professor, é também contador. Aliás, um contador muito experiente. No bloco passado, a gente falava sobre a possibilidade, né, enfim, se seria conveniente ou não, né, um pai colocar um filho que teve um rendimento como seu dependente. Porque aí pode ser que ele alcance uma faixa maior, não tem determinadas faixas, né, de rendimento, não é isso, José Nildo? Exatamente. Então seria, mas no caso o filho tendo uma renda a quem, aí não precisaria nem declarar, né? Dependendo. Aí isoladamente ele entra naquela condição. Se ele obteve rendimentos abaixo de R$25.600, ele não está obrigado a declarar. Agora, se o pai optar colocá-lo como dependente, aí vai ter que fazer esse levantamento, vai ter que fazer essa observação, ver se vale a pena, porque vai ultrapassar a faixa limite e já vai estar, né, já numa condição de incidente. Por isso que você fez a colocação e no caso da declaração, tem como fazer o lançamento e ver, antes de você mandar para a Receita, né, o que é mais conveniente. Isso. Por isso há que você pensar se é vantajoso fazer uma declaração familiar ou individual. Exatamente. No caso das pessoas morarem numa mesma residência, né? Exatamente. O programa da Receita Federal, ele é muito completo e é muito elucidativo, né? A esquerda, ele tem lá a condição de que do imposto, à medida que você vai inserindo lançamentos na declaração, ele vai dizendo se você tem imposto a restituir, se você tem imposto a pagar, e também ele te dá a opção de você fazer a escolha do modelo simplificado, onde são deduzidos 20% do montante, né, até o limite de R$14.000 mais ou menos, ou se você faz pela completa, onde as despesas, né, as despesas legais têm que ser lançadas. Então você tem que fazer essa observação, né? Então é muito, de certa forma é trabalhoso, mas é muito prático de se fazer, né? Agora, eu queria aproveitar o gancho aqui, né, e alertar você que é trabalhador, né, você que tem, né, a sua renda, certamente a sua empresa, ela deve ter te dado um informe de rendimentos, né, no final de fevereiro, começo de março, né, não te deu por acaso. Se você ainda não atentou para isso, olhe lá esse informe de rendimentos e veja se você está dentro dessas condições. Se você recebeu lá rendimentos, né, tributáveis até acima de R$25.600, mesmo que você tenha recebido um valor abaixo, mas observe se houve alguma retenção de imposto de renda em algum momento. E se houve, você tem direito à restituição Mas só se você declarar, embora você não esteja obrigado, você só vai receber se você declarar, né? É, fique atento, porque amanhã ou depois você pode precisar da sua situação regular do seu CPF. Você pode se estar numa condição onde algum banco ou alguma instituição possa precisar tirar uma CND sua, né? E você não vai saber por quê, né? Então pegue esse informe de rendimentos. E se você é trabalhador e você se deu conta de que não recebeu, a empresa não entregou, cobre dela. Mesmo que você não tenha, mesmo que você esteja desobrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, é direito seu. A empresa tem que te dar esse documento. É um documento importantíssimo para você. Mesmo porque você pode ter dois empregos. E se você tem dois empregos, né, os empregos isoladamente podem fazer com que você esteja isento de imposto de renda. Mas se você somar as duas rendas, pode ser que você esteja obrigado. Então, se a empresa não te deu, peça. Se ela te deu, tenha cuidado de observar esses detalhes para que você não seja surpreendido lá na frente. É, Josine, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a pessoa ganha o seu saláriozinho, que fica aí dentro dos 25, e ela tem durante aí um período ela conseguiu guardar um dinheirinho na poupança ou passou, é necessário declarar o valor que ficou guardado lá? Caderneta de poupança é uma aplicação, né, onde os rendimentos eles são isentos e não tributáveis. Então, as economias que ela fez em caderneta de poupança, ela vai lançar em bens e direitos o valor do depósito, né? E no campo rendimentos isentos e não tributáveis, o valor dos rendimentos que ela oferiu por conta dessa aplicação, né? Então, é preciso que ela declare sim, né? Mas sobre caderneta de poupança não existe nenhuma tributação. E deixa eu te perguntar uma coisa. Caso a pessoa, no decorrer do ano, ou a empresa, tenha feito doação, isso pode beneficiar ela em alguma coisa? Doação para alguma empresa, para alguma entidade? Você pergunta a respeito das doações em espécie para instituições? Isso. Tá. Instituições filantrópicas ou instituições de caridade? Sim. Pode beneficiar desde que essa instituição ela esteja cadastrada, ela esteja registrada, né, como entidade assistencial mesmo. Né? Porque para cada situação tem que ter uma lei que autorize essa instituição a funcionar como uma instituição sem fins lucrativos, né, como filantropia. Não é porque basta. A gente escuta muito, às vezes, né? A empresa doa X valor, porque ela não vai perder, ela vai conseguir restituir isso no imposto de renda. Então, ou deduzir isso no imposto de renda. É necessário que o contribuinte, ao fazer a doação, se ele estiver querendo fazer a doação com a expectativa de deduzir isso na sua declaração de imposto de renda, ele precisa certificar que aquela instituição a qual ele está fazendo a doação, ela está regulamentada e está cadastrada nos órgãos competentes para que essa despesa seja dedutível. Né? Então, cuidado, se você faz com esse intuito, tome cuidado, pesquise antes para saber se realmente você vai poder doar e depois declarar. Né? Porque senão você vai estar fazendo a doação a fundo perdido. Né? Agora, é interessante também, já que você está falando em doação, no programa da declaração de imposto de renda, você pode doar, né, pro ECA, né, até 3% do seu valor devido. Se você tem imposto, se você faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, tá, o saldo do imposto a pagar, você pode doar para instituições regulamentadas pelo governo, né, até 3%. No resumo da declaração, né, no item, no tópico lá, resumo da declaração, você tem um item lá que é justamente para isso. Pessoas físicas podem fazer isso. As pessoas físicas? As pessoas físicas, né? Então, se você tem, por exemplo, se você tem R$1.000 de imposto a pagar, tá? Você clica lá nesse ícone, no resumo da declaração, tem um campo lá específico, que desses R$1.000, né, R$30 vão para uma instituição. Isso no momento da declaração? No momento da declaração, tá? E esses R$30, ele volta para você como restituição. Né? O que você, o que tiver disponível ali para você doar, ele volta para você como restituição. Ou seja, o que você tinha a pagar de imposto, parte vai para as instituições cadastradas e regulamentadas pelo governo, né? você escolhe lá, e esse mesmo valor que você doou, ele volta para você como restituição. Agora, durante o ano, a pessoa pode doar até 6% do valor devido. Agora, quando chega na declaração do ano seguinte, você faz o ajuste. Né? Se você doou 6%, você não pode doar. Fazer essa doação que eu estou falando. Agora, se você doou 3%, por exemplo, durante o ano, quando chega na declaração de ajuste, você pode doar mais 3. Chegando na totalidade de 6. Né? Então, preste atenção para que instituição você está doando. Pesquise, vê se ela tem, se existe uma lei que autoriza ela a funcionar, né, como instituição filantrópica, instituição sem fins lucrativos, né, porque senão você não vai ter condições de fazer a sua restituição. Você vai até mencionar lá, mas na hora, né, que a Receita Federal fizer o processamento da sua declaração, ela vai mandar você, vai te colocar na malha fina por conta disso. E você vai ter que excluir esse lançamento. José Nildo, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que esse programa foi muito ilustrativo, né? Nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer também a presença da professora Guadalupe, né? Eu que agradeço também. Aliás, a professora faz parte desse projeto, né? Não é visita. Obrigada também. Mas eu gostaria que você, em outras oportunidades, voltasse aqui, né? Sempre que possível, em outros assuntos relacionados também a essa questão, né, financeira, para você dar o nosso pulo. Eu vou aproveitar, Toninho, e mandar um alô, um abraço, né, para o professor Clésio, que ele não está aqui hoje, né, ele está convalescendo, né, está doentinho, e a gente espera que ele prontamente se restabeleça, que ele é uma peça fundamental. Nossa, no programa, muito, né? Muito mesmo. E a gente sente saudade dele, né? Tanto na escola quanto no programa, e a gente espera, sinceramente e carinhosamente, que ele logo esteja aqui com a gente. Ele é figura fundamental nesse projeto. Pessoal, quero agradecer também a audiência de você de casa e os nossos ouvintes, e convidá-los para que estejam conosco na próxima quinta-feira agora, né? Nós já exibiremos o nosso programa, e com reprise aos sábados, às 13 horas, tá? Agradeço a audiência de vocês, e que estejam conosco aqui sempre pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino Básico em Revista.